posición. Empieza a escuchar el control del suicidio. Pues sí, luego, faz contato com o radar, agora se quiser passar o Salvador, passar a minha, agora me devolve direto do esquema. Pode, tá pra pagar, que quando precisa, seu cenário de pouso. Thank you. Alfa. Controle 120, decimal 8. 208, Romeu Alfa. Muito bom dia, eu estou passando o Whisky Romeu Alfa. Está passando o Whisky Romeu Alfa, contato o radar. Com decolagem, você tem que estar para a linha de voo, no 35 direto, onde a porta tem vindo. Ativo, direto com a extensão, só você que matei, viu, o pé do litoral até, sabe, forte? Autorizado, mas o meu alvo não pode ser uma função. Vamos lá, você é mais gerente, decola 2000, controle de Salvador, no 208. Controle 208, você é mais gerente. Essa informação estava na câmara do Urubu, ali na pista 17 aqui. 770, registrada terminada, 34.000 Salvador, chame controle e é o GM2021. Controle, bom dia, voo 230. Thank you. 飞上太久了。 他在。 Obrigado, não foi ótima, 2171-603-60. Eu recebo uma vez, sinal 3, 5, as negativas 1, 2, 3, sinal 8. 198, autoridade vai direto e cap. Para 3.100 ao 5.104, passando a inscrição Rio Estrela. Não é possível, não é possível, não é possível, não é possível, não é possível.

437, autorizado a área de 4, 10, 01, 10 graus, 09. Alfa Juliette, mas eu sou grande de voo visual e continuar com os seus corredores. Sobre o 437, o 407, chame controle Salvador 1-2-0, visão 8. Controle Salvador 1-2-0-8, uma boa semana a todos, na 347. Salvador, boa tarde, da 3437, saída Arbor Bono, passa 1981. 3437, bom dia, contratada na decolagem. Sobre a via Arbor 1, no caminho de voo 360. Estou dizendo, vou direto a Lepa, agora passando 2003. Direto a Lepa por 360, da 3437, obrigado. conferir se está mantendo? Quatro, três, sete, cinco, quatro, três, seis, cinco, um, dois, oito, oito, caso negativo, um, dois, zero,